Santa Cruz, uma das maiores favelas de São José dos Campos. Localizada bem no centro da cidade, um ponto estratégico para o tráfico de drogas. Infelizmente é rap violento. Infelizmente é.